Oceania 626, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 025, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Ok, 025, 280 do Salvador, né, 367. Prove o 3560, perfeito a possibilidade de voar e SAP. Tá, 3560, mantém o perfil número 5 na aproximação. Manteremos o perfil da 3560. Chamando ele para 2000, confirma, chanel 6326. Confirmo, desce para 2000, mantém 4000. 4000 pés, mantenha 4000 pés, chanel 6326. 4000, metros. Vazião 01, confirme o local de sobrevoo. Sobrevoo BR, próxima jaqueira do Carneiro. Confirme o setor de Salvador, Vazião 01. Setor Noroeste. Vazião 01, confirme, sobrevoa entre Duna e Simbra? Após, entre Duna e Simbra. Seguinte, mantenha no máximo 500 pés, Vazião 01, entre Duna e Simbra. Afirmo, 500 pés. Olimpo 03, informa o tráfego, 1 hora, 4.5 milhas, mantendo 500 pés, um alfa, serra 50, não interfere na sua aproximação. 037. Meu Oscar. Meu Oscar, de voo de São Paulo para Salvador, via corredores, mantendo 1.500 pés. Papatango Kilo Romeu Alfa, aciona o código transponder 0153, mantenha sobre regra de voo visual, reposta através de Paris, ajuste no 099. 0153, reposta lá em Paris, o Kilo Romeu Alfa. 0159. Alto procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Letras com Torre 1895, obrigado. Papá Romeu, Oscar Mike Anjo, prossiga. Sobre regra de voo visuais, na proa do farol de Itapuã, o número 500 pés, ajuste na 09. Reposte para a descida. Dois ajustes, altímetro no 09. Abre da pouso, pistão no 0, vento no 30, graus no 0, nós. Ele do pouso, pistão no 0, trem está baixado e travado. Primeira vez. Passando 170. Na 3005, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 251-238, obrigado, boa tarde. Chama 6326, desça até 3000 pés, tráfego 3 horas, 15 milhas, mantendo 1.500 pés nos corredores visuais de Salvador. Bravo, novembro, 2 papá. Desce para 3.000 metros. 4771, autorizado descer até o nível de voo 050. 050, Serra Serra, está levando 20 milhas. Apaga o meu bravo, Serra Serra, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência de sua coordenação até o regresso. Isso, pô, Serra Serra. O 2703, prossiga. Salvador, uma batalha está na minha vida. Ponto 010, está pronto, prova na instrução. 019. Após o pouso do tráfego, autorizado diário, manter o pistão zero, o chanel 325. São 4 mil pés. 4 mil, tá... Foi 471. São 3560, autorizado 7 ao nível de voo 050, reduza para 2309. Em redução, Sotra 560, descida até? Desça até o nível de voo 050. Nível 050, Sotra 560. Ajuda 703, acione com o transponder 5063. Desfazado. Confirme nível solicitado. Chama 6326, completo final do procedimento, chama em torno de Salvador, frequência 1118, decimal 95. Amador, André. Azul 2703, confirme nível solicitado, para confim. 360, 2703. 160? 360. 360, ciente. Chama 63, decimal final da 10. Continua 326, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Vai dar, metro. Azul 2703, acusando uma sentença. Azul 2703, plano de voo modificado no 733, sub mantenha nível de voo 180 inicialmente. 180, 2703. Patrulhe, dá presente autoriza a rotatória para o Kilo Romeo Alfa? Mandei os corredores, Kilo Romeo Alfa, repara através de Paripe. Passará em Paripe, o Kilo Romeo Alfa. Azul 2703, submantenha nível de voo no 80, na proa de Tozop, chama o centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Sim, na proa de Tozop, chama Recife, 1260, alterna 1288, Azul 2703. 3560, redução para 2009. 2009, 3560. Plano 4771, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, né, 4771. Controle Salvador, uma boa tarde, só 3154, aqui, mantém 200, tá com a ótima. Plano 3154, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 060, ajuste na 019. Chamativo, perdeu o contato com o centro, tá? Descendo 060, via chegada 119. Plano 3154, acione identificação. 0 nós. Mesmo voo 0 nós, 0 mantendo o corredor enterrado, repasseado, visual com campo. Passará visual com campo, pelo lado do outro. Plano 4771, no tráfego 10 horas, 7 milhas, do nome que as pés mantêm os corredores visuais de Salvador, Bravo 90 e 2 Tapá. Gente, TAM 4771, uma possibilidade de voar em Índia-Serra? Mantenha o perfil da chegada, TAM 4771. Gente, madeira. Controle, Salvador Mamô, Xané 635, 4800. Xané 6315, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantenha o nível de voo 360. Xané para 360, Xané 6315, pode voar uma propensa? Autorizado vivo, Xané 6315. Beleza, obrigado, 4771, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, revolta blizzard. 2500, autorizado o procedimento, 4771. 3560, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 020, está limitado pelo radial 280 do VR de Salvador. Desça até 4000 pés. Mas proa esquerda, senhora? Afirmo. Curva esquerda, proa 020. Esquerda 020, 4000, limitado pela radial 280 Salvador. Plano 4771, informa Alfa Serra 50, próximo à Duna, a 500 pés, não interfere na sua aproximação. Romeo Alfa, visual com campo. E o Romeo Alfa para ingresso no circuito, chame em torno de Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, pelo Romeo Alfa. TAM 4771, copiou o controle. Com Control, ligado, é 01. É ótimo, mantém espera a vertical de asa, ajuste no 019. Espera, mantém espera no CEASA, o Kilo Romeo. Charlie, Charlie, você tem condição de agilizar o táxi portaleando, pronto para a decolagem 97? Agilizando é quase pronto, Charlie, Charlie, Charlie. Parou 500 pés, eu posso parar de Itapuã? Pode parar para Itapuã, já. Então, 4771, não copiou o controle? Há um helicóptero Alfa Terra 50 próximo à Duna 510, não interfere na sua aproximação. Sim, 4771, copiou apenas agora. Ingresso final do 97, aguardando a autorização de pouso. Final do 97, aguardando a autorização de pouso pelo Romeu. O Sul seguirá 510, sem interferência. Guardião 01 no Cintia. Dá 3560 para o curso localizador, curva direita, proa 070, bom estabilizado, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, à direita 070 para o localizador, tá 3560. Charlie, Charlie, C, após decolagem, devido à solicitação do controle, mantenha o eixo até 3 mil pés, após prossegue a perfil da queda mola. Tinha um completo sinal de procedimento, chama para o Salvador, frequência 118, decimal 95. Dois Salvador, 4371. Sala 3560, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento e ele é executado. A pista 90 é a porta blindada. Portará estabilizado e descida 2 mil, tá 3560. No 54, autoriza direto TAP, desça para 4 mil pés. TAP, descendo para 4 mil, tá 3154. Romeu, autoriza pouso, pistão 7, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso 997 para o Kilo Romeo Oscar. Charlie, Charlie, Sierra, decolado aos 39, chama o controle 120 decimal 8. Controle 208, boa tarde. Good information for descent, for level 190. Richard 662. Fly amount position to detect arrival, template level 080, canation 019. Flying already amount position, flight level 080, amount arrival, Azul 2662. Papa Romeu, Charlie, Charlie Serra, contato radar na decolagem, mantém o eixo de decolagem até 3000 pés. Após a curva esquerda na proa de Momo, submantenha nível de voo 080. Vento 150 graus, 10 nós, autorizado para uso, pistão 0. Nível 0 estabilizado. Está mantendo o localizador, vai interceptar o glide mais à frente. Sim. 3560, completo final do procedimento, chame então em Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, boa tarde. Boa tarde. É 63115, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 125, Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, já. Torre Salvador, é o Papa Romeu, acho que é Mike Yankee. Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, ajuste no 09, reporte vertical do farol está bom, visual com Airbus tratando a curta final. Visual, o da curta final e o que vai passar sim, Bren. Afirmo, reporte na vertical para onde está a poste, é o Mike Yankee para o cruzamento. Passará o IA. TAM 3193, já escuta? Escuta, TAM 3193. Bomed. Mantenha inicialmente o Bomed, passarei 2231. Na sua escuta, mantendo o Bomed. TAM 3154, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILE Taxway. Da pista 0, reporte autorizado. Matheus, mas eu chego a 2000, autorizado o final do SQA, plano 0, repassar estabilizado, para 3154. Até 2560, ajuste ao tinto no 0 no 9, autorizar pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 089, informa o tráfego à direita, quietos pés, um ciclástico 76, não interfere com a aproximação. Quente do tráfego à direita, tem livre pouso no 0, tá 3560. Oi, Salvador, Xenia 142, ponto 090, visual que está em curta final. O Xenia 142, boa tarde, após o tráfego na curta final, autorizado liar e manter, pistola 0. Após o Zen e mantendo 0, é 142, vai ser. Faixa Mike Yankee, da presente, tem condições de cruzamento do eixo no 0, retaguarda, é boa, já está atento às três turbulências. Acima ativo, da presente, curva na esquerda. Gente, retaguarda o tráfego, atento às três turbulências, porte base pela direita, faixa Mike Yankee, pistola 7. Yes, repassar a base no 7 direito. Tráfico do Salvador Azul 2762, Cente da Oscar. 2309, já Badião 01, confirme, está retornando para Salvador? Afirmo, já avisa lá com proa do farol. Sim, já passo farol de Itapuã, Badião 01. Já que você transponda, não recebo o modo alfa nem charge. Transponda é acionado, chamará em Itapuã. Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 97, vento no 30 graus, 90 nós. Yes. Solo 2009, Santiago 2231. Informo que agora eu recebo 7 imagens. Gente, acho que na Kev, solo aos 4-8, frequência livre estacionária. Yes, grato. O solo está acionado. Estamos a 240 pés sobre a praia. Padrão 01, agora recebo. Mandou a fechar. Salvador, muito boa tarde, Gol no 097, cruzou 200 para 160. Gol 097, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 019. Gol 019, via Bonf, desce 050, Gol 097. Padre Salvador, uma boa tarde, Xené 642. Xené 6142, contato rodando a decolagem, via saída Puka, sub e mantém o nível de voo 350. 350, autoriza o Agemo. Mantenha o perfil inicialmente, Oceania 6142. Fecha, mantém. Está direcionando o X-Ray, está 3154, está vindo. São 3154, complexo final do procedimento, chame o Salvador, frequência 118, desse 995. Para, só aí, 118, 954. Azul 2662, descend 2000 feet, NH 1019, clear, LS X-Ray, runway 1057. Three to Palm 109 to 662. Require adjournment to lock. Azul to 662. Papai Romeo, Charlie Charlie Serra, confirme estimado de pouso. Aguardo. Controle, Guardião 01, é em tapão visual com aeródromo. Guardião 01, ciente, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 6295, grato, chamará. Oi, Salvador, uma boa tarde. Só 3154, passando em direção a baixar travado no jogo. São 3154, boa tarde. Autorizado o pouso, sistema 0, vento no 30 graus, 10 horas. Autorizado o pouso na 10, tá 3154. Controle, Charles Charles Serra. Consigo. 1840, estimado. Está agora o meu 2 minutos para a posição bomba. Pode pegar para a 300? Está com outro sinal? Afirma, visual ao contrato. Sem condições de cruzar retaguarda de tráfego até a testeira, estou grande? Afirma, cruzar sem interferir. A retaguarda é a banda da TAM sem interferência, reporte final do Graé, guarda 01. Seja autorizado cruzar retaguarda sem interferir. É bom dar a final para o Graia Guardião. 2231, 2231, redução para 1809. 180, vai manter a proeira, passareiro? Afirmo, o tráfego se precede na aproximação, 1 hora, 8.6 milhas, passando 3.900 pés. Para 2.000 pés, Alfa Tango 72. 7. Aparelho 2231, autorizado, separa 3.000 pés. 2231. Alinhar e manter pro 6321? Afirmo, precisa alinhar e manter pro chino zero, chino 6321. Mantendo, 6321. Quase 101, autorizar pouso direto para parte do Graé, vento no 40 graus, 909, aporte solo controlado. Frente autorizado, pouso, aporte solo controlado, 41. Tá 3154, no solo 52, libera na tarde do CIF, chame solo 121, desceu 9, boa tarde. Só vamos ver os nomes, até daqui a pouco, tá? 3154. Aparelho 2231, desça para 2000 pés, ajuste 909. Autorizado o final do procedimento LSX-Way da pista 90, até estabilizado. Para 2000, passeio 2231. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2662, Duna, position, final approach. Portalizer ILS 1810. Oxalimé 321, autorizado decolagem pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Zero decolagem, Oxalimé 321, vamos lá. Azul 662, continue approach, expect runway vacated, QNH 1019, good afternoon. Good afternoon, expecting runway vacated, 2662. Paulo controlado, avião. Gente, Guardião 01, boa tarde. Ajuste 662, clear trainway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land on a 10, 140, 10 knots, 2662. Oxalimé 321, decolado 54, chama o controle agora no 20.8, boa viagem. 08, 6, 32. Fala meu November, acho que é o isque livre de acionar e postar. No contato radar na decolagem, via saída A1, sub e mantém nível de voo 360. 360, subida A, 6321. Pode voar Argo? Mantém o perfil, Oxalimé 6321. Sim. Oxalimé 6142, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2845, vai chamar agora. Estabilizado, passageiro 2231. Passageiro 2231, completo final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895. Oi, Salvador, muito boa tarde, parceiro 2231. Parceiro 2231, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0, no 9. Ajuste no 0, 9. Bombardier, Condor 076, passing for number 24, stable to surrender number 160, one for making answer. Condor 076, both arrivals, template level 050, Kennedy 1019. Condor 076, surrounded one survivor, descent flight level 50. Coluna 097, desça para 2000 pés, ajuste na 019, autorizado o final do procedimento IRS X-Way. Da pistola 0, reposta cruzada. Coluna 097, desça 2000, no 019, reposta estabilizado no X-Way da pista 10. 131193, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Ona 25, Ona secundária 1238, vem 3093, boa. I'm 7, we get to my next right intersection, come around 120.9. Round 120, why next intersection? Let's get in right now. Passaria 2231, autorizado por pistão no zero, vento 130 graus, 09 nós. E depois passaria 2231. Mostra, por exemplo, 190. Colônia 314, chegada da Bomédio 1, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste na 019. 4.019, 6314. Só para o novembro, eu acho que o uísque é forte na questão do meu. Com uma boa Gol 1256, informação Oscar para Natal. Com dois. Telema 314, houve alteração para o final do procedimento ILS excluída, pistão 0, curva direita, proa 060, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Esquerda 260, faz vetoração, limite a 28 de Salvador, 314. Direita 060. Foi por 6314, senhora? Afirmo. A gente já tinha curvado na folha de Bumete, tá curvando então para 060 esquerda. Já chegou em tapa, cara. Utilizado Duna, chanel 6314. Duna, 314. Passaré 2231, no solo JUS 800, olha o VRAR 121, desce para 9. 1219, passaria do 231. 4462, contato ao radar, 60 milhas, sudoeste do VOR de Salvador, voo Ibomed, para interceptar a chegada Ibomed 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 069. Quatro, quatro, meia, dois, desça com 2209, número 4 na aproximação. É 6321, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Confirma a primária? 126.0. 260.288, obrigado. Com 1097, passou zona visual. 1097, completando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, até já. Tá bom. Obrigado. Salvador, muito boa tarde. 1097, estabilizando no ILS X-Ray. 097, muito boa tarde, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 099. Livre pouso 90 para o Gol 097. A distância de Salvador para a localidade Serra Novembro é Serra Tango? A distância de Salvador? Afirmo. Vá. Cadê via esquerda, 63114, livre na formação, por 3 milhas só. Sente o chanel 63114, após desvios, vai duna. Afirma, após desvio, duna, 314. Traz na 17, novembro, acho que é isso. Possível. 198 milhas. 198 milhas, sim, grata. Torre Azul 4065, da Caixa. Mantém Ponte Fera Azul 4065. 1845, ciente, Papá Romeu, Charlie, Charlie Serra. Está a 59 milhas noroeste do Salvador, serviço radar encerrado. Mantém o nível de voo 080 para serviço de informação de voo alerta. Chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Alto, 2545, 2685. Oxo 6314, visual. Oxo 6314, desça para 2000 pés, ajuste 019. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, responsabilizado. 2000, chamará estabilizado, 314. Charlie Alfa Tango, prossiga. Tá, meu Charlie Alfa Tango, aciona o código transponder 0142, mantenha sobre regra de voo visuais, chame o controle Salvador a 20 milhas, ajuste em Salvador na 019. Novembro, acho que o instrutor é autorizado a colagem, pistão no 7, vento 140 graus, 08 mais. 2009. 2009, ele diz 442. No solo a 07121 dentro da 9. 9. Azul 4065 autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 079. Livre decolagem, azul 4065. Decolado 207, ingressa corredor axé, 1 no 1000 pés, chame controle, 120.8, boa viagem. Preparar o controle em 120.8, manter o corredor axé a 1 no 1000 pés, grato. Azul 4065, decolada 08, chama o controle agora no 20 decimal 8. 08, azul 4065. Luiz Salvador, voo 1 no 1059, da Madrid, está pronto. Ando 076, descend 3000 feet, finish 1019. Ando 076, descend 2000 feet, finish 1019. 3000 feet. Ando 076, descend 3000 feet, 1019. Controle boa, azul 4065, 1500. Azul 4065, contatada na decolagem, via saída São Bruno, submanteu o nível de voo 320. Viaçando, alguma possibilidade de voada presente, Sávio ou Leda? Após 2000, autorizado Leda, azul 4065. Após 2000, Leda, azul 4065. Controle, Papão Romeu, November Oscar Whisky, no corredor axé, ou no meu pé. Papão Romeu, November Oscar Whisky, mantenha sobre regra de voo visuais, um no meu pé, corredor axé, na escuta do controle, reposte para da barra. Repostará no farol da barra e manterá contato com o controle, o November Oscar Whisky. Panamá 314 estabilizado. Avião estabilizado, nível 1, 314. Continue o procedimento, chame para o Salvador, frequência 1118, aproximar 95. 995, obrigado. Condor 076, descend 2000 feet, canet 1019, clear, LAS, X-ray, runway 1057. Cabo 076, descend 2000 feet, canet 1019, clear, LAS, X-ray, runway 10. Azul 4462, decoração para o sequenciamento, couve à esquerda, proa 020, está limitado pela radial 280 do VOE de Salvador. Desça até o nível de voo 050. Descendo até o 050, 4462, decoração esquerda 020, limite radial 280. 314 na escuta do... Da Torre? 314, sinal, baixado, checado. Speed 1809. Sala 706, reduce speed 1809. Charlie Alpha Tango, chegue seu transponder, não recebo o modo Alpha nem Charlie. Mantenha sob regra de voo visuais na proa do CEASA, reporte visual com campo, no 1500 pés. Do 4462 para o cursor causador, curva direita, proa 065, reporte estabilizado, desça para 3000 pés. Direita 065, eu vou estar estabilizado, descendo 3.4462. Cruz altímetro? 1.09. Depois da passagem do tráfego nominal, autorizo o voo 1659 e a minha remanteza. O voo 1659 negativo. Qual o próximo tráfego? Aproximadamente 6 minutos de cabeceira. Sim, vou aguardar. Do 462, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, responsabilizado. 2 mil pés, vou estar estabilizado 4462, autorizado para o atendimento. Para, quando eu estou você. Funcionário A3, 14 no solo, 14, direita, São Salvador, 121, 19. Ah, obrigado. É A3, não faz. Zero 076, having sights, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 09 and up. Cabo 076, runway 10, clear to land. Papá Romeu, Golf, boa tarde. Mantenha presente proa, descendo até o nível de voo 080, ajuste no 019. Mantenha da proa, descendo para o 080. Pulo 659, visual com chato na conta, final do zero. Afirmativo. Voo 659, após o pouso do Boeing da Kona, sou autorizado a alinhar e manter pista 10. Fazer passagem, mantém pista 10, voo 659. Santos 3367, boa tarde. Santos 3367, boa tarde. Chegada é boa, desça para o nível de voo 050, sem restrições, ajuste no 099. Autoriza a prova de dona? Mantenha o perfil, Santos 3367. Mantenha o perfil, desvia, Celsica, Santos 3367. Santos 3367, boa tarde, como é o próximo a entrar? Papai, o meu próximo a entrar, prossiga. Pode ser a linha de acompanhante para Salvador, agora em direção. pelo 20 milhas, 500 pela esquerda forte, 5 bordo, adicionado 0141. Apolo 6 ACA, mantenha sobre regras de voo visuais, 500 pés na escuta de controle, mantenha o litoral norte, reposte e ingressa no cordão interlago. Boa tarde, gol 1120, informação ótica, desce 150. Como 120, boa tarde, chegada por médio 1, desça para 4000 pés sem restrições, ajuste 909. 4000 sem restrições, 2019, é possível voar direto zona? Controle o Papa Romeu November Oscar Whisky, cruzou o farol da barra. Papa Romeu November Oscar Whisky, ciente, mantém escuta. Manterá escuta November Oscar Whisky. Gol 1120, autorizado, direto Duna. Direto Duna, descendo para 4000 pés, 1120, muito obrigado. Papa Romeu Golf está a 58 milhas, norte do VOS Salvador, assuma navegação na proa de bombe. Proa de bombe, Romeu Golf. Descendo para 8. Controle, Papa Romeu, Tila Fatango, descendo Interlagos, usa algum campo. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, seguinte, reporte correção. Para ingresso no circuito, chame todo Salvador, frequência 118, desse para 95. 1895, grata. Corre, boa tarde, Papa Romeu, Tila Fatango. Salve, Charlie Alfa Tango, por favor. Tá através de parede, senhor, tá avisando algum campo. O número 59, decolado, 18, chame controle 120, décimo 8. 208, boa. Azul 4462, autorizado pouso, pistola 0, vento 140 graus, 09. Pouso 34462. Já afastamos, confirme, 17. Angá da bata, senhor. Final 17, Angá da bata. Já afastamos, prossiga final 17, reporte, como final. Tá autorizado, final 17, é reportar na curta, já afastamos. Na decolagem, via saída de São Bruno, submontando nível de voo 360. Via São Bruno, só mantém 360, voo 1659. Papá, Serra, Hotel Charlie. Papá, Hotel Serra Charlie, prossiga. Papá, Hotel Serra Charlie, mantenha sobre regras de voo visuais, 500 pés, na escuta do controle, ajuste 909. Reporte através de Paripe, confirme POV e tipo de equipamento. Gente, até através de Paripe. Controle Salvador, uma boa, só para o meu Oscar Uniforme Delta. Oscar Uniforme Delta, boa tarde. Via chegada BOF, desça para o nível de voo 090, ajuste 909, redução. Para 2509, número 4 na aproximação. Reduzindo 250 na 019, paciente número 4, Oscar Uniforme Delta. Van 3367, número 2 na aproximação, redução para 2309. 230, 3367. Direito 219. 2 Salvador Azul 2762, no ponto espera pronto. 2762, ciente, manter o ponto espera. Ciente, vai manter o ponto espera, Azul 2762. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 150 graus, 08 lógico. livre de decolagem da 190, bom noite, Eduardo. Papá, Delta, Charlie, cheque seu transponder, não recebo modo alfa nem Charlie. Sério Alfa Tango, tráfego para o estado. Autorizado pouso pisto no 7, vento 1 no 50 graus, 08 lógico. 150 com 8, autorizado no 7, tá bom. Papá Romeu, braço da terra, confirma, irá retornar para Salvador? Afirmativo, vai fazer pouso para desembarque em Salvador e depois sair para a sua área de abrigo. Entendi. Oscar, uniforme Delta. Oscar, uniforme Delta, prossiga. Só informando, Oscar, uniforme Delta, tem intenção de cancelar na final e pouso na 107. Sim, tirei informado. Certo. Então, 3367, redução para 2009. Vai continuar reduzindo então, André, 3367. Papá Romeu, Romeu Romeu Golf, tráfego que o precede na aproximação. 11 horas, 8.6 milhas, passando de voo no 06 para 050, é voo 320. Romeu, Romeu Gol. Yes, yes. Qual é o nosso primeiro favor, se puder informar, senhorita? Número 3, na aproximação. Romeu Gol, yes. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 884, decolando, escuta. Gol no 884, contato radar na decolagem, via saída Puca, sube e mantenha nível de voo 230. E a Puga sobe pro 230 no 884. Papá, meu bravo, você acerta para ingresso no circuito, chame seu Salvador, frequência 118, decimal 95. Desocantando, grátis, CHA. Controle Salvador, o hotel Serra Charlie, passando no Traverso de Palista. Hotel Serra Charlie, ainda não recebo o modo alfa nem Charlie, mantenha o corredor interlado sobre regra de voo visuais, após ceada visual com campo. Depois entrar no céu. Ah, reporta através norte da torre. Tá, reportando através norte. Você poderia agilizar a condução para quatro passageiros, por favor? Gente, era a cadeira. Muito obrigado, certo. Azul 2762, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1 no 40 graus, 089. Gente, autorizado a decolagem, Azul 2762. Bom, aí, bom dia, parceria do 2262, ponto 0, pronto? Passageiro 2262. Autorizado ali, Alemã 3-0. Alemã 3-0, 2262. Gol no 120, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento e ele é substituído a pistão 0, reposto estabilizado. 2000 pés, reposto estabilizado, 1-1-2-0. Papá Romeu, Oscar Uniforme Delta, redução para 2309. 2309, Oscar Uniforme Delta. Romeu, Romeu, Romeu Golf, redução para 2009. Romeu Golf, reduzindo para 2009. Atendido 0806, para. Gente, mantenha. Mantenha 080, Romeu, Romeu Golf. Crono 659, chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. 251, 238, com Centro Recife, bom na 659. Papapá, Hotel Serra Charlie, agora recebo o modo Alfa e modo Charlie. Seja atento a tráfego 12 horas, 8.7 milhas. Próximo ao Ceasa, 500 pés, o Romeu Hotel 66. Sensor, isso é autorizado, Hotel Serra Charlie, subir para 900 sem interferir. Se a proa, ou então a proa direta do Serra Novembro e Serra Novembro, é Rimar Helicóptero. Vai pousar em Rimar? Confira. Negativo, senhorita, vai pousar no pátio 4, o ADI. Mandei inicialmente a prova do CEASA para ingresso no circuito Chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Certo, 1895, vai chamar o Hotel Serra Charlie na prova do CEASA.